Portal do Arrocha. O coração dói, o coração chora, fica aqui, não precisa ir embora. O coração dói, o coração chora, nem que seja piedade volta. Música nossa, sucesso suamusica.com, AV Studio, o melhor de bonito, gravando tudo ao vivo. Chora aí. Já tá tudo arrumado ali na sala, o meu lado uma grande solidão, suas coisas já dentro do porta-malas, e meu peito só vazio e solidão. Eu assumo, eu admito, eu fui errado, não sei como nem porque fui te trair. Vai deixar tanta saudade nessa casa, mas me escuta por favor, volta pra mim. O coração dói, o coração chora, fica aqui, não precisa ir embora. O coração dói, o coração chora, nem que seja piedade volta. O coração dói, o coração chora, fica aqui, não precisa ir embora. O coração dói, o coração chora, nem que seja piedade. A voz inconfundível, Naldinho, canta, parceiro. Aô, meu parceiro Tarcísio Souza, avisa aí que nós tem sentimento. Já tá tudo arrumado ali na sala, o meu lado uma grande solidão, suas coisas já dentro do porta-mala, e o meu peito só vazio e solidão. Eu assumo, admito, fui errado, não sei como nem porque fui te trair. Vai deixar tanta saudade nessa casa, mas me escuta por favor, volta pra mim. O coração dói, o coração chora, fica aqui, não precisa ir embora. O coração dói, o coração chora, nem que seja piedade pó. O coração dói, o coração chora, fica aqui, não precisa ir embora.